caça do povo da luta. Essência noturna, fabricada e criada na rua. De James Brown, mano Brown, representa o Funk Joe. Moleque folgado chega no flow. Da letra das ruas, esquinas escuras e os poetas. Tem rap de luta e rap que só fala merda. Som de qualidade, som que não presta. Existe quem faz diferença e quem só faz peso na terra. Passando a vida, tampando as feridas, sobrevivendo. Se nasce sem chance, mostra o dobro de talento. Vai vendo, o rap solta a voz. A cidade ferve, nos baile black, meu microfone fala. Fala e solta a verdade, nervoso. Mostra o mundo escuro, cinza, frio e perigoso. Que pulsa a vida própria debaixo da lua. Entre os prédios da cidade, o som continua. Meu microfone explode, na noite tudo pode. Solta a essência negra do funk, torna a city alucinante. Meu microfone explode, na noite tudo pode. Solta a essência negra do funk, torna a city alucinante. Vagabundo junta, mostra alegria. Vive todo dia, como se fosse o último dia. Sente o drama que não te derruba, te fortalece. Respeito nas ruas, se conquista, nunca se perde. Observando as esquinas, escutando o som. Mostrando que nem sempre a vida te dá a opção. De mulheres da vida, que tem como vida satisfazer para obter sua comida. Onde nada é de graça, tudo é negociado. Respira forte, se entregue, sente o pecado. Vários rimam, mas poucos fazem poesia. Muitos navegam, nem todos sentem a maresia. Aqui seja forte ou morra esmagado. Corra atrás de muito, não quero só trocado. Isso é intensidade, é estilo de vida. Quem muito tropeça nunca chega à frente na corrida. Meu microfone explode, na noite tudo pode. Solta a essência negra do funk, torna a city alucinante. Meu microfone explode, na noite tudo pode. Solta a essência negra do funk, torna a city alucinante. Negro na raiz, na pista, na descendência. Tem coisas que só se aprende com a vida, com a vivência. Espalhando clássico, rápido, bem prático. Nossa palavra chega e vira esquema tático. Pegada black no flow, e eu não tô sozinho. Antigamente vinham com calça, boca de sino. Roda o vinil, fecha o olho, sente a melodia. De noite ou de dia, traz a força adormecida. Da vida, do perigo, das tretas bem compradas. Sempre com orgulho da minha origem, da minha raça. Descendência sou vim de família, dou valor na pista. Mas o que saiu da estatística mostra que o negro é foda, sente a roda. Estilo envolvente, entra, se entrega, se solta. Chega, representa, mostra seu valor. Ganha o jogo, melanina deixa o povo louco de novo. Meu microfone explode, na noite tudo pode. Solta a essência negra do funk, torna a city alucinante. Meu microfone explode, na noite tudo pode.